O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Vocês já conhecem a única escola científica de psicanálise, a trilogia analítica ou a psicanálise integral, que unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia? Nós aqui, da escola de Norberto Kepp, estamos todas as semanas com os senhores, trazendo ideias, comentários, descobertas, orientações da mais moderna ciência da psique e da ciência social que se tem conhecimento no mundo. O seu fundador, Norberto Kepp, é brasileiro, mas de origem germânica. Então, tendo feito toda a sua formação psicanalítica em Viena, junto dos principais centros de psicanálise do mundo, trouxe ao Brasil o que existe de mais adiantado em medicina psicossomática e psicanálise. Aqui, Dr. Kepp, com seus atendimentos em sua clínica particular e muitos anos no setor de medicina psicossomática do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, aqui ele desenvolveu as suas descobertas, chegando a um método único, eficiente, e que engloba, como eu disse, todos os campos de atividade do ser humano. É uma ciência interdisciplinar, universal, e que pode ser aplicada em crianças, adultos, em sociedade, em lugares de trabalho, em escolas, em hospitais, e que, mais recentemente, o Dr. Kepp deu um avanço incrível no campo da física, desenvolvendo a nova física da metafísica desinvertida. Portanto, tendo feito uma correção na visão da espiritualidade humana e até mesmo teológica, né? A visão da teologia, Dr. Kepp foi capaz de aplicar isso no campo da física e mesmo de motores, criando o fantástico, super eficiente motor, Kepp motor, que está sendo aplicado já em diversos produtos, como ventiladores e tanques e liquidificadores, batedeiras, aparadores de grama, e tudo isso vai ser mostrado na feira FIMAI, aqui a maior feira da América Latina, e sendo que, inclusive, esses estudos do livro da Nova Física de Kepp e dos motores de altíssima eficiência que Kepp desenvolveu, já estão sendo estudados também na Europa e em outros países do mundo, mas principalmente nos centros adiantados da Europa. Muito bem, esse motor que Kepp desenvolveu, ele se baseou justamente no estudo do ser humano. É incrível, o ser humano é um motor que está neurótico, meio quebrado, entrópico, mas que somos como um motor gerado e que funciona pela energia essencial que vem diretamente da transcendência do Criador, do vácuo. Esses motores comprovam que eles funcionam sem uma fonte material física de energia, quer seja eletricidade, quer seja carvão, quer seja gasolina. Eles são movidos à energia do espaço, à energia transcendental. Pasmem os senhores, isso não é uma imaginação, não é uma fantasia, não é um ilusionismo. Isso é ciência pura e está sendo estudado nas principais universidades da Europa com grande sucesso. Agora, imagine os senhores, se o Dr. Kepp conseguiu desenvolver motores com essa eficiência, o que ele não consegue fazer com a sua metodologia com seres humanos, que são motores muito mais complexos e desenvolvidos. Essa é a psicanálise integral ou trilogia analítica. Entre no nosso site www.trilogia.ws. Nosso telefone é 3032 3616. Com os senhores, Dr. Kepp e seus assistentes. Ah, hoje estava atendendo um religioso e veja bem, né? Aonde chegou a análise? Ah, estávamos dizendo o seguinte, que houve até uma inversão muito grande nas igrejas, na parte religiosa, né, do mundo. Então, até o século IV, havia escondimento, né, os cristãos que foram assim orientados pelos judeus, né? Cristo era judeu, era filho de Deus, né? Ele trouxe o cristianismo e ele, sendo judeu, também falou para o povo judaico, que depois difundiu o cristianismo para toda a humanidade. Então eu quero dizer o seguinte, que no início o trabalho dele, né, sobre o cristianismo foi muito rejeitado pelo Império Romano. Então não havia meio de entrar no Império Romano e eles viviam até em catacumbas, lá em Roma, que era o centro deles, porque aí os apóstolos foram para Roma, né? São Pedro foi para lá, foi crucificado lá de ponta cabeça. São Paulo, né, outro, ele era rabino, ele também foi degolado lá. Então, o cristianismo não tinha entrada como fizeram com Cristo, né, que crucificaram. Então, o que aconteceu, né? No século IV, houve lá um pensador, né, e também um indivíduo romano, que ele se converteu ao cristianismo, e ele, não sendo de Roma, ele foi para Roma, porque a intenção dele era cristianizar os romanos, o povo de Roma, para o povo levar para todos os países dentro do Império Romano se cristianizarem também. Então, quando ele chegou em Roma, ele notou que a decadência naquele tempo era terrível e que havia uma dificuldade extrema para o povo aceitar. Então, ele se retirou para Subíaco, que era uma pequena montanha, né, lá na Itália, e lá fundou um convento. Então, ele fez praticamente uma igreja, uma instituição à parte do povo romano, da Europa daquele tempo. E, de uma certa maneira, depois o Constantino aceitou a religiosidade, então instituiu no Império Romano o cristianismo como a religião principal. Mas o cristianismo ficou restrito mesmo aos conventos, às igrejas, né? Ao povo, ao pessoal que não vivia como os romanos. Então ficou uma igreja dentro da sociedade, e não uma sociedade cristã, né, como até hoje. Então, se os senhores notarem, os religiosos atuais estão percebendo essa questão, que está havendo uma inversão, né, que o cristianismo, outra religião qualquer, é vista como algo que está dentro da sociedade, e não a sociedade vivendo as religiões que tem. De maneira que o nosso trabalho é para fazer uma tentativa de fazer como, no aspecto religioso, a gente pode comparar, né, que Cristo, nesse sentido, ele nunca saiu da sociedade, mas ele enfrentou, né, a situação, a corrupção, tudo isso que havia, e foi atacado, né, foi crucificado. Então, de maneira que esse ideal, né, que o mundo tem de ter uma sociedade perfeita, tem que incluir também esse aspecto religioso, aspecto científico na sociedade. Tem que fazer a sociedade ser teológica, filosófica e científica também. E é claro, né, a estética, né, que entra nessa questão. Então, para conseguir isso, nós criamos uns princípios que, de modo geral, estão sendo aceitos assim no mundo todo. Por exemplo, a questão de o mal é a privação ao bem. Então, a gente pode dizer que tudo que existe por si é bom, verdadeiro e belo. Que deixa de ser bom, verdadeiro e belo se há uma corrupção a esses elementos, então. A sociedade, então, por si, é, vamos dizer, uma base para o ser humano, assim como o ser humano, né? Tem uma estrutura na base perfeita e depois essa estrutura é corrompida. De maneira que a gente pode dizer que a sociedade, em sua essência, é boa, bela e verdadeira. Que a sociedade, por esse motivo, é que fornece todo equilíbrio para o ser humano. O indivíduo que não consegue viver em sociedade, que rejeita, que se isola, é porque ele está se isolando daquilo que é perfeito também no próprio interior dele. Então, o nosso trabalho é também feito para ajudar a sociedade, né, a resolver esses problemas. Quer dizer, tornar a sociedade, na essência, aquela perfeição que, no início, ela tendo sido criada pelo ser divino, fala do paraíso, né? O que é o paraíso? O famoso paraíso terrestre. Paraíso terrestre não é nada mais do que a sociedade perfeita como era na sua origem, que depois foi se deformando, né? Por aquilo que nós chamamos de patologia, por questões de inveja, de arrogância, né? De raiva, etc. O senhor está falando incrível, Dr. Kepp, uma coisa que ninguém nunca pensou e falou, que a sociedade já foi criada por Deus de uma forma assim idealizada por ele, né? Totalmente perfeita, e que depois a humanidade destruiu essa perfeição social. Incrível isso. Então, o que acontece, né? O que o ser humano faz, por exemplo, colocando a culpa das dificuldades na sociedade, nas outras pessoas, o que que a pessoa faz assim? Ela se torna doente porque ela perde contato com esses aspectos doentios do próprio interior. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele se isola da sociedade, ele se fecha em casa, ou então ele vive só em viagens, ou então ele não tem interesse em ajudar a sociedade a melhorar como a sociedade precisa, né? É, inclusive os religiosos, né? Então a religião não devia ser colocada na sociedade, mas a sociedade deveria ser religiosa, né? Uhum. Assim como ser científica, ser estética e ser verdadeira. Então o que é a sanidade? A sanidade é a aceitação do bem, da verdade e da beleza. E a pessoa cai na doença quando faz uma rejeição, uma omissão ou uma deturpação. Então, a doença não existe por si. Se o indivíduo tiver consciência desses problemas que tem, né, de aversão ao bem, ele começa a sarar. Agora, é claro que precisa as escolas, precisa a sociedade em geral ter essas noções para conseguir ter um autodesenvolvimento. Agora, nós temos aqui vários colegas que estão trabalhando nesse sentido. Quem que gostaria de falar? Vamos ver o Léo, que gosta muito da Inglaterra, né? E trabalhou muito tempo lá no campo da psicopatologia. Eu quis começar a falar porque eu estou achando muito interessante o que o senhor está falando, essa exclusão da teologia, né? A exclusão da teologia assim, só numa parte da sociedade. E eu estou com um exemplar do seu último livro, Teologia Trilógica Científica, onde o senhor mostra bem esse aspecto, né? E eu acho que uma maneira assim, que ajuda as pessoas a entenderem como a sociedade pode e deve, assim, já é por natureza assim, teológica, mas não está usando na prática, é a descoberta da inversão que o senhor fez, que o ser humano acha que o bem, ele pode deixar de lado o bem, ele pode não seguir o bem. O senhor escreve aqui num trecho, não é possível haver escolha do mal como Adão e Eva quiseram, pois tal atitude seria o abandono da própria vida e de tudo que existe. Então, como a doutora Cláudia estava falando também na introdução, que as suas descobertas agora se estendem ao campo da física, né? E então a gente vê que esse abandono ao mal, a física abandonou a energia. Então fica querendo criar energia ou tirar energia de aspectos secundários, deixando de lado a energia, que é o bem também, né? Então esse conceito, vê que ele se aplica a tudo, a teologia, a sociedade, a física, partindo dessa ideia da inversão. Isso, agora vamos ver a Selma, que é engenheira, e ela deve ter noções, né, a respeito da física. Eu estava aqui pensando nessa questão da formação original do ser humano a partir da energia, justamente, né, na energia escalar que o senhor coloca, que eu entendo que é como de uma emanação divina se formou o ser humano numa forma original de beleza, bondade e verdade. E algo que o ser humano resolveu lá atrás dar o contra, né, numa atitude muito teomânica, como o senhor explica, uma mania de ser um deusinho, então deu o contra nessa situação original. E aí, sendo formada aquela camada de patologia, de inveja, de raiva, de orgulho, que nós amargamos dali por diante, por todo sempre, né? Que precisamos estar sempre lidando com essa problemática interior. E que se manifesta nessa atitude de rejeitar o bem, negar o bem, né? Então, eu estava lendo aqui um trecho, né, num sonho, que inclusive é um elemento que ajuda muito no atendimento analítico, porque traz elementos que a pessoa muitas vezes não percebe no dia a dia dela. Então, nesse livro O Homem Interior, é um diálogo. Sonhei que uma senhora recusava aceitar uma oferta que lhe faziam. O senhor pergunta, que associa a conduta dessa senhora? A recusa ao bem, ela diz. Então, o sonho mostra como a senhora recusa o que é bom na sua vida. Quer dizer, que é algo sempre presente, que fazemos todo dia e que muitas vezes os clientes estranham muito esse tipo de percepção, que precisa de um tempo para a pessoa perceber como ela é contra essa essência original energética que temos. Isso é que traz a doença, né, Selma? Agora vamos ouvir a ideia de um grande conferencista. Ele é colombiano, ele é médico, e a vida dele era viajar, fazer assim conferências no mundo todo, e ele resolveu vir para o Brasil por causa da trilogia e se acomodou bem aqui. E agora se tornou um cientista mesmo de pesquisa de laboratório. Sim, Dr. Kepfer, umas coisas que mais me impressionam a mim de suas descobertas são precisamente isso da nova física, da metafísica desinvertida. Porque a sociedade toda é materializada. A medicina é supremamente materializada, só pensa no corpo, no coração, na pele, os ossos, as bactérias, os vírus, os parasitas que atacam de fora. Porém, na nova física, da metafísica desinvertida, o doutor explica como no universo todo, mais de 96% é energia. E só 4% é matéria, que também é energia condensada de matéria. E o mesmo acontece no corpo humano. Ou seja, que no ser humano, o corpo é somente 4%. E isto me lembra, Dr. Kepfer, um dos erros, os erros mais graves da medicina contemporânea. E é que muitos dos que falam de medicina natural estão agora falando de medicina quântica e física quântica. E isso é um erro que somente o senhor conseguiu desinvertir. Porque estes quânticos fazem umas coisas, Dr. Kepfer, eu penso que a física quântica é o clima, é a esquizofrenia máxima do delírio dos físicos. Porque, e na medicina quântica, eles falam, por exemplo, que observador é importante. Então, por exemplo, se uma pessoa tem febre, ou tem uma doença. O importante não é a doença em si, sino o que a pessoa vê. Se a pessoa é sal, está sal. Se está doente, está doente. O mesmo é se ele vê um sapo e uma pessoa o vê como lua. Para os quânticos é lua. Se outro vê o sapo como pedra, é pedra. É um delírio, né? Na ciência, né, doutor Geraldo? Exatamente, doutor Kepe. É um delírio, era a esquizofrenia total da medicina. Esses que falam da ciência da esquizofrenada. Exatamente, doutor Kepe. Agora vamos ver o doutor Ademar, o que, que ele tem a falar. Então, doutor Kepe, já que você está falando de esquizofrenia, eu peguei um paciente no pronto-socorro, né, que ele chegou lá, né, que era um esquizofrênico. Ele entrou no consultório e já estava 15 dias sem se alimentar. Aí perguntei para ele, mas por que o senhor não está se alimentando? Não, tem uma voz no meu interior que fala para mim não comer. Eu falei, mas que voz é essa? Ele falou, é a voz de Deus. Eu falei assim, ué, mas que Deus é esse que está fazendo o senhor acabar com a sua própria vida? Aí ele levou um susto. Que Deus é esse que está querendo que você morra de fome, né? Então, aí mostra, né, que na esquizofrenia a pessoa se afasta da sociedade, né? Fica nos próprios pensamentos e nos próprios delírios. E a doença é essa esquizofrenia. Querer viver por conta. Deus, outras vozes. É. É, Deus, esse aí que... Né? Agora, vamos ver a ideia do jornalista rapidamente. Doutor Kepp, eu queria retomar aquele ponto que a doutora Cláudia levantou sobre a questão da sociedade originalmente ser perfeita. E agora, com a decadência do ser humano, ela virou isso que nós conhecemos. Essa ideia eu só vi o doutor Kepp falar. E eu estava, então, me veio na cabeça assim, que na natureza, por exemplo, nós temos as manadas de elefantes, os rebanhos de búfalos, os cardumes de peixes, bandos de andorinha, colmeias de abelhas, em que eles vivem assim, se protegem, se ajudam mutuamente, né? São sociedades criadas assim, perfeitas. Então, imagina do ser humano como deveria ser na origem, sendo que o ser humano é o ápice da escala biológica, né? Então, se o ser humano está nesse tipo de sociedade de hoje, nós precisamos ver, tomar consciência para voltar àquela que é a nossa verdadeira sociedade. Verdadeira. Agora, vamos ver a Marcinha, né? Ela é dentista. Marcinha, o ideal não é a conservação dos próprios dentes e não colocar um monte de coisas artificiais na boca? É verdade. Hoje em dia a odontologia está muito assim artificializando tudo, né? Querendo substituir o que é natural pelo que não funciona muito bem. Isso está causando muito problema, né, para as pessoas. É melhor conservar o natural que a pessoa tem. Então hoje o dentista se torna até um certo perigo, né? É verdade. E a Luciana na educação? Estava pensando nisso que o senhor falou sobre a questão da teologia, filosofia e ciência, né, doutor Kepp? Eu perguntei para os meus alunos essa semana se eles são mais felizes agora do que há 10 anos atrás. E eles, a maioria falou que sim. Eu falei, então como é que vocês provam isso, que você é mais feliz? Então eu tentava provar, eu falei, isso não prova, isso não é científico. Isso não prova, isso não prova. Aí eu quis mostrar para eles que como a ciência hoje, ela é muito restrita, muito pequenininha. Então, ela não mostra valores, ela não está tão desligada dessa parte de essencial, que é a teologia, que fica solta. Então, né, o Marco Lira falou outro dia que os cientistas da Finlândia se reuniram e fizeram uma pesquisa de longo tempo e provaram que o leite materno faz bem para as crianças. Então, quer dizer, como a ciência está totalmente desligada dos valores essenciais. E a educação se encontra nessa rama, que é só informativa. Então, que perde todo o valor. A senhora quer dizer que eles redescobriram o óbvio, né? Porque senão ainda eles não vão entender o que a senhora quis dizer. Que o fogo queima. É. Isso. Então, eu queria convidar os senhores, se quiserem saber mais a respeito da psicanálise integral ou trilogia analítica de Norberto Kepp, vocês podem acessar o site www.trilogia.ws. www.trilogia.ws. E o nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. Nós estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E as escolas Millennium, que aplicam a metodologia terapêutica de CAP, que estão em vários bairros. da cidade. Saibam mais, então, para poderem se beneficiar da ciência trilógica. Até a semana que vem.